Os chefes do jogo são os inimigos da galeria de vilões do Homem-Aranha. Alguns chefes se repetem, e em certos casos, dois vilões são enfrentados simultaneamente. O jogo já começa com os dois pés na porta, e o primeiro chefe é logo o Rei do Crime, o supervilão do crime organizado da galeria do Homem-Aranha, que esbanja influência, poder e até uma certa legitimidade, mas que a polícia finalmente conseguiu um mandato para prendê-lo, e ele está na alçada de escapar. Então, o Homem-Aranha é o que separa da impunidade. Além de um grande marco na trajetória do herói, a batalha em si age como um tutorial. Fisk ataca com golpes de perto, mas que não causam muito dano, o que permite o jogador usar a mecânica de cura. Realiza investidas que cobrem uma boa distância e arremessa objetos se o jogador estiver longe, mas que podem ser redirecionados contra ele. A ideia em todos os ataques dele é ensinar o jogador a utilizar a esquiva para preservar a própria vida, e a usar a teia comum para conseguir golpeá-lo. É uma introdução muito poderosa, exibindo bem a mobilidade do Homem-Aranha, além da sua determinação e seu senso de humor constante em situações perigosas. Mesmo depois de ser capturado pelo Cabeça de Teia, o Choque decide escapar da prisão e assaltar um banco. E novamente o Aranha vai ao local e cabe ao jogador impedir o supervilão. O vilão possui uma cúpula de energia ao redor dele, o protegendo de ataques físicos e teias. Ele também avança com três ataques: um jato de energia, atingindo uma direção inteira, um impacto sísmico que pega uma pequena área horizontal no chão, podendo ser evitado ao pular, e o último é uma onda de choque que pega em cúpula. Como ele possui uma boa cadência de golpes, este último ataque é o sinal de que o jogador precisa se ligar, porque, devido à sua longa duração, ao final ele deixa o vilão exposto, abrindo a oportunidade de arremessar escombros nele e em seguida partir para ataques físicos. Na segunda fase, o estilo dele muda. Agora o Shocker está preso no centro do cenário disparando projéteis simples. A ideia agora não é atacá-lo com golpes, mas sim remover os cabos de enfeite para cair em cima dele, enquanto as armas dele estão se recarregando. É importante ele ficar exausto depois de tantos ataques para conseguir remover um dos cabos. Apesar de não ter uma conclusão muito elaborada, ou de ter grande impacto narrativo na história, esta batalha ensina o jogador a obter controle na hora de atacar, a não ficar dependendo apenas de teias, e também desenvolver uma paciência na hora de atacar e esperar uma janela de oportunidade. Ao libertar a estação central de metrô do controle dos demônios, o Homem-Aranha tem o seu primeiro confronto a sós com o Senhor Negativo. Cada fase da batalha é representada por um vagão do metrô. A primeira fase se resume em bater em Martin Lee o suficiente para levá-lo até o fundo do vagão. Ele ataca de forma simples, com um ataque que pode ser evitado simplesmente se esquivando para trás. Mas se o jogador partir para cima com muito ímpeto, ele irá reagir com uma sequência de ataques que causa bastante dano. Depois de atirar o Senhor Negativo para outro vagão, ele absorve a energia de seus capangas e aí dá início à segunda fase. Agora ele se torna imune a ataques diretos e desta vez dispara ondas de energia em duas formas. A primeira é vertical, a segunda pega as laterais do vagão. O truque é evitar as ondas se esquivando corretamente e esperar Lee ficar exausto, ficando exposto para uma surra. Com a segunda fase concluída, a briga é levada para outro trem, e assim começa a última fase da batalha. Agora, o Senhor Negativo, além de alternar os dois tipos de ondas, ainda existe um terceiro tipo onde ele lança uma carga que pega todas as extremidades do vagão. Mas enquanto carrega, ele fica exposto por um tempo. Mas mesmo que consiga tirar a onda, é possível evitá-la se esquivando para a frente. Em termos técnicos, não é a batalha mais elaborada do jogo, mas foge do convencional por ser uma batalha em um espaço bem apertado, e testa a habilidade do jogador de esperar por janelas de oportunidade e de reconhecimento de padrões dos ataques. Além disso, possui uma conclusão muito cinemática. Como Lee é arremessado nos controles do trem, o Homem-Aranha tem que pará-lo. Ao falhar em prender o trem pela frente, referenciando o segundo filme da trilogia original, o herói direciona o veículo para uma rua em construção, parando o trem com sucesso e em seguida entregando Lee para a polícia. O Homem-Aranha descobre o esconderijo de Octavius e o plano dele. Como parte da ofensiva de Octavius, cada membro do Sexteto Sinistro ficou encarregado de atacar uma propriedade de Osborn. Após Octopus destruir o próprio esconderijo, o Abutre captura o herói e o leva para a usina, onde o Electro está aguardando. A primeira fase da batalha é o Electro sozinho, que fica flutuando sobre a área da usina e disparando rajadas de choque. Ele é imune a ataques diretos, mas pode ser imobilizado com teias para assim receber uma sequência de ataques. Com a surra aplicada, ele recua para cima de um transformador e irá liberar ondas de raios. Nesse ponto, o Electro também continua imune a ataques, e para continuar, é preciso chegar perto dele e atirar teias no transformador. Com a primeira fase concluída, o Abutre se junta à batalha, Ele fica voando ao redor da área e eventualmente atira penas no Aranha, mas que podem ser redirecionadas a ele, apesar de serem muito difíceis de acertar. Ele parte para cima com uma investida, mas que dá para se esquivar facilmente, ficando bem vulnerável a ataques. Além disso, é possível restringi-lo com teias, fornecendo mais opções de ofensiva do que contra o Electro. A batalha em si é boa e consegue balancear bem a presença de dois inimigos poderosos, mas requer que o jogador esteja bem ciente das ações dos dois vilões. E por isso, somado ao fato de ser uma batalha enfrentada no ar, pode ser considerada bem difícil. Um facilitador é que o jogador pode escolher qual vilão será eliminado primeiro, ao invés de ter que seguir uma ordem pré-determinada. Então, se houver mais dificuldade com um deles, é possível eliminar o outro primeiro. E por conta dessa dinâmica, a conclusão assim é simples, onde cada vilão é removido de combate como se ainda estivesse em batalha. Rastreando o escorpião até o tratamento de água, o vilão consegue infectar o Homem-Aranha com uma toxina, que além de o matar aos poucos, também o faz ter alucinações. Seguindo por um caminho bastante delirante, o herói se vê obrigado a enfrentar o vilão, apesar de ser apenas uma alucinação. Ele fica em plataformas pouco mais altas do chão, e dela dispara toxinas pelo rabo e depois parte para uma investida. Ele não pode ser atacado diretamente, e para conseguir surrá-lo, o jogador deve imobilizá-lo antes com teia. Depois de eliminar esta primeira versão, em seguida vem outras 5 alucinações do vilão ao mesmo tempo. O esquema de eliminação e confronto é o mesmo, a diferença é que duas ou três versões podem atacar ao mesmo tempo. A batalha em si é bem tranquila, pelo fato das alucinações serem derrotadas com apenas uma surra, e porque os disparos de toxinas são lentos. E como conclusão, o jogo mostra para o jogador o Aranha em uma situação um tanto quanto inusitada. Chegando no porto, o Homem-Aranha encontra o Rhino retaliando e atacando os mercenários da SEI. O vilão ataca com investidas, mas que tendem a focar na posição do herói. Se ele estiver perto do jogador, ele dá um pisão que funciona como um ataque em área. Se estiver muito longe, ele arremessa blocos de concreto arrancados do chão. Por conta do tamanho dele, Rhino é praticamente invulnerável e não pode ser preso com teias. Para o jogador conseguir deixá-lo exposto, ele tem que usar objetos grandes e pesados por todo o porto contra o Rhino, para assim poder aplicar uma ofensiva. Depois de alguns ataques, o escorpião se junta ao Rhino, e o comportamento dele é idêntico ao da Batalha da Alucinação. Assim como na batalha contra o Electro e o Abutre, o jogo exige que o jogador preste atenção nas ações dos dois vilões. Por isso é uma batalha de nível parecido, mas por se passar no chão, tende a ser um pouco mais fácil. A conclusão dela é boa, com o escorpião tentando fugir depois de irritar e provocar muito o Rhino, mas o Aranha o cerca em um container e o Brutamonte avança para cima do parceiro de crime, terminando com o herói trancando os dois.